Já que o senhor está descendo para 2.500 pés, a gente tem 1.000 pés de separação. Informação de tráfego para o gol, para o 601. Ok, obrigado, 601. Oi? 720, 30 milhas agora, sem restrições, até altitude de 2.000 pés. Sem restrições para 2.000 pés, né? Aperta já. Alvo 25, confirme, está visual com airbus escuro, final no zero. Afirmativo, visual, airbus, 925. Toda passagem do tráfego na curta, agora 925, autorizado ali, manter cabeceiro no zero. Entende, passa atrás do airbus, ali mantém cabeceiro no zero, agora 925. Tráfego à esquerda aqui na vista, voo no 601. Positivo, ainda na descida para 2.500, até superar o tráfego. 2.500, 601. Victor Bike Quebec, vai cruzar uma aeronave da Gol da esquerda para a direita, está descendo para 2.500 sobre o Victor Bike Quebec. Informação de tráfego, quanto? Quebec, a mesa da Tapacuca. Gol da 601 não superou, vamos prosseguir para 2.000, livre LS. 2.000, livre LS, 601. Saída da Euleda Bridge, decola da 10 curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 5144, coteja. 6201, autorizado galeão, nível 360, minha presura 10, minha espaço, depois tudo, para base de estoque. Saída da Euleda, transição Euleda, pós-va direto Bridge. Olha, pista 90, curva direita, controle 120, decima 8. Transponder 144, posição 04. Contrajamento correto, chama para o pushback, acionamento 6201. Acionamento. Número 2, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 1612. Paulo, Salvador, foi tarde no 4206, obrigado, 4670, para. Saída prevista Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Aguarde Puca, Aracaju. Paulo, Salvador, boa tarde, R1143 de Santos. Boa tarde, 1143, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi Alfa, reportante da Juliette, 1143. Ô, só Léo, Tripe, 5425. Está acionado, o próximo táxi 62 a bordo, 4 horas, vai alternar Porto Seguro. Interlado, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, direto para a final da 17. Direto final da 17, Quebec. Espera a torre 1895, bom voo. De Alfa, no ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. Uma milha e meia do marcador externo, trem baixo travado, 9-0. Boa, agora no 601, tem livre pouso, pista no 0, vento 1-3, 0 graus, com 1-2 nós, 1-12 nós, altímetro padrão no 0-1-3. Livre pouso no 0, no 0-1-3, voo no 601. 925, decolos 3-4, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Chamarão 208, voo no 925, tenha boa tarde, obrigado. Papá, papá, Mike Eco Delta. M143, após a passagem do trip, à sua esquerda, segue via Juliette, portão 9. Após a passagem da aeronave da trip, à esquerda, livre ingresso, parte, posição número 9, M143. Web 720, está autorizada a aproximação em LS. Autorizado em LS, 720, valeu. Vitor Mike Quebec, chame a torre agora na frequência de 1.1895. 1.1895, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, boa tarde, chegou na 925, passa 3.000, saída Arbor, transição aéreo. 925 é o controle, está em contato radar, está passando agora 3.400 pés. Vamos girar à direita e prosseguir direto a Elefa. Paciente, direita, Elefa, está presente, Corona 925. Direita, Vitor, mais Quebec, telefone com o número 2, com o correto, chama para puxar o acionamento. Vou dar passagem de trás para aqui, mas tem que eu não entendi, controle de Salvador? Exato, chama para o táxi. 894, prazer falar. Vamos ajustar agora a 1013, descer para 4000 e voar direto do Duna para o ILS, 3894. Quebec tem livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso no 7, Vitor, mais que... Me 01, solo de 37, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 9, boa tarde, Me 01. Autoridade, chama para o táxi. Boa tarde. Quatro no 5, vento 120 graus com 08 nós, livre decolagem da pista no 0. Tá iniciando. Me 01 no táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette. O 925, suba restrito ao nível 340. Corrijo, 340, posição do centro restrito. Sente, suba restrito nível 340, agora 925. Web 6720, localizador para pousar em Salvador. Vamos checar o trem e chamar a torre. 11895, WebJet. Queitando, ele está baixando e travando. Torre 895, isso? Positivo. Obrigado, até já. É. Torre, boa tarde, WebJet 6720. Boa, WebJet 6720, em Porto Simbra, com trem checado, altímetro no 0, no 3. Portaria em Simbra, tá baixando travado. 4 no 5, decolo de 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Quebec Solos 39, autorizado 180, reporte livre no 7. Gol 1273, está 30 milhas agora, vão descer sem restrições até 2500 pés. Controle, boa tarde, é o Trip 5415. Trip 5415 é o controle, contato rodar. Salvador e Léo está no perfil da El. Ah, ok. Então vamos fazer o seguinte, quando o senhor passar 2000 pés, vai girar à direita e vai voar direto para ele, tá bom? Oh, maravilha, obrigado. Gol 925, subindo restrito ao 340, chame Recife 1288. Chamar Guamará, Recife, 1288, uma boa tarde, obrigado. Boa. Quebec, boa tarde. The trip 5491, this is Salvador approach control, inserting our altimeter 1013, clean to 8000, I'm on arrival runway 10, over. Sentinel 76 a bordo, altimetro 1013, taxi via India Alpha no ponte espera torre 18095 com gol. India Alpha lá no ponte espera 1095, boa tarde. Tá, 601. A gente mantém posição no 601. Mantém, 601. Tá, logo 1850, tá? 171, 3 horas e 14 até no Natal. Gente, 1171 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1895, com voo. Índia Alfa, 1895, boa. Agora 720 no Solas 42, à direita na Fox, Solo 121 decimal 9, boa tarde. Direita Fox 219, 720. Boa tarde, 6720, livrou no circuito. Boa tarde, 6720, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6720. Volume 601, táxi via Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, 601. 720, táxi via Juliette, portão 10. Via Juliette, portão 10, 672A. 7, obrigado, senhor. E o atraso? Olha ele aí, Papatango Vitor Índia Juliette, 1500 pés Paripe com 1013, quantas pessoas a bordo? Positivo, Vitor Índia Juliette. Gente, o gol 1856 após a rolagem do Arreboio da Tan, ali mantém cabeceiro no zero. Bora, tá ali, mantém no zero, nós. Brilhante, 38, vamos lá. 2000, chama estabilizado, 19, obrigado. A trip 5491 control. Go ahead, sir. If you like, we can give you direct to Duna descending. What do you think about it? Roger, roger. Immediately, sir. Direct to Duna. Yes, monsieur. Descending until 4000. Down to 4000, Duna. That's on 35491. Thank you. 3894, está voando Duna, 16 milhas e meia, 3.600 para 2.000 pés. O senhor vai ter no ticket um tráfego na sua posição de 11 horas, 10 milhas rumo nordeste? Um tráfego a 1.500 pés em voo visual no corredor? Que não irá interferir com a sua aproximação, 3894. Ok, a gente não avistou ainda, obrigado. Sete decolos 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, só 3597. 3597. Intercepta o localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 295, tá mais que obrigado. Boa. Boa. 2 Salvador, 1273, estabilizado a 2 milhas de terra. Boa, 1273, reporte com trem checado, passando Simbra, altímetro 1013. Ok, portal, 1273. 3567 ao controle Salvador, decola, passa 1800 e voa para a capital do poder. Vamos girar à direita e prosseguir direto a Lefa, sem restrições, Camilo. Ciente, curva direita, sem restrições para o 380, 3567. Três tem livre pouso, pista no zero, vem torno 20 graus com 10 nós. Repouso, essas três. Uma 8, bom voo, boa tarde. 208, boa. Entrou no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2895, boa tarde, rapidamente. Mantém pouca ou 956? A gente, a princípio, sim. Permitir, obrigado, nós te comemos. Só para 500 pés. Estou passando agora 3.000 pés, o centro Recife restringe a sua subida ao nível 330. O senhor tem condições de voar para o Romeu Fox 018? Afirmativo, é o Romeu Fox 018. Restrito 330, 956. Positivo. Boa. O TAN 3894, Duna, localizador em aproximação. Vamos checar o trem, chamar a torre 1895, o TAN 3894. Quem está avistando vai chamar a torre, então, 1895, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Muito grato, um abraço. The trip 5491, now you are passing 7000, reclear to 2000 feet, over. Clear to 2000, trip 5491. Vitorinho de Juliette, direto para a rotatória. Maravilha, rotatória para o Júlio. Romeu alinhar, já tem livre decolagem da pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Gente, aliás, está autorizado com 206. Juliette, bom, 263. Comandor, boa tarde, ação 3894, passou externo, baixar travado, revista. A gente contém a aproximação agora na pista livre, tá 394, altímetro no 0, no 3. 3894. Instruções para pouso, câmbio. 3895, obrigado. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Instruções para pouso. 3, obrigado. Essa é a paz, Red Dozen, speed. Afirmativo, no 7. Inicialmente eu mandei esperar seu farol de Itapuã aguardando. Mike Eco Delta, altímetro no 0, no 3. Mandei esperar seu farol, Mike Eco Delta. André 894, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus com 08 nós. Autorizado pouso, 903894. Sul 4206, decolo 52, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 1208, boa tarde. Rio Mike Eco Delta. Prossiga. Tá visual apontando a final, autoriza o cruzamento da 1-0. No negativo, tô com a palma 3-2, já prosseguindo para a final da 1-7. E temos também o tráfego, um ATR da Trip, já próximo à Tuna. Já aguardar o pouso das duas aeronaves, o Mike Eco Delta. Ok, escutei para a atualização. Vitor Índio Juliette, execute um 360 pela esquerda. Afirmativo, seu. Pode executar ali mais próximo da rotatória? Pode. Maravilha. Sabe que localize tipo 5491. Roger, completing approach, check landing gear and contact the control tower. Frequency 118.95 for landing instructions, over. Thanks to 1995. Perfect, good job for you. Thank you very much. Come back to listen to me. Bye-bye. Bye. Gol no 856, subindo restrito ao nível 330, chame Recife, 1-2-5-45 no 856. Negócio boa. Boa. Call me, passing over Altamark, altimeter 0-1-0-1-3. Zero J, I'll call back Altamark, 5491. 3894, no solo 54, à direita, solo 219, boa tarde. 219, boa tarde. Juliette, na escuta, torre. Sara, 3894, livrando. Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, chama da Juliette, 3894. Not sure what the marker is, 5491. Papá Romeu, Mike Oscar Golf para o controle. 010. And again, I lock the clear land at 5491. Gol. Pedido afirmativo, acione 2221. Prossiga em condições visuais, 1013, qual é o tipo do equipamento? Don't interfere with your planning, tip 5491. Yes sir, I'm fine, we have a traffic inside. Só o Mike Eco Delta. 295, CPZ, Alisson. Bom, será autorizado após o pouso do Papa Alpha 3-2, já ingressando agora sobre a rotatória para pouso 197. Delta. Torre, aquele cordial boa tarde, Papa Cego Vitor Índia Juliette, interceptando a final normal, longa final da 1-7. Gente boa, Vitor Índia Juliette, posto na curta da 1-7, o altímetro no 0, no 3, o vento para cheque no 30 graus com 09 nós. Afirmativo, tá? Reportar a 3 milhas da 1-7. Acho que largou, ficou a altitude que está mantendo. Do pé, ciente. Trip 5495, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Liel, frequência 1201. Trip to the right, call 121, small 9, good afternoon. Okay, to fire right, 1219, I'm point 491, pleasant evening. Ah, bom dia, prossiga. Botar visual com Papa 32 na curta final da 17, após girar a retaguarda do mesmo. Na visão contrária, ficou girando na retaguarda do mesmo, Mike Echo Delta. Se vai Alpha Kilo, apron number 3. Alpha Kilo, number, apron 3, 5491. XR Lima, guarde cópia. Bora, capitão. Alô. Serra Lima, confirma, segue via setor norte para João Durval. 5495, controle Salvador. João Durval, 1000 pés no corredor forte, até a liberação do controle, após 025. Correto e disponível, decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5176, coteja. O Papa Romeo Mike Oscar Golf, qual é a sua velocidade agora? É uma boa velocidade. O senhor tem condições de voar direto para a final da pista 17? Para acionamento. Autoridade chama para o táxi. Paulo Salvador, boa tarde, eu chamei a 6259, informação Sierra, agora 340, autorização do sistema. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Firmo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5172, coteja. Autorizado 360, via Pesolu 16, saída da El Leda Bridge. Fala da 10, curva direita, controle 1208, transponder 172, chamear 6259. Acelhamento correto, chama para pushback sonhamento. Cliente 62, pronto. São pessoas a bordo? 22 a bordo, altímetro no 0 no 3. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1, 8, 9, 5, bom voo.